mais um Locomo Cast, podcast mais velho para a história. Nós estamos aqui para falar sobre coisas que nos fazem muito bem, coisas bacanas, coisas eletrônicas, coisas que sem o advento da tecnologia não teríamos chegado a tal privilégio. Olha que bonito. Mas antes de começar, vamos pedir para vocês darem 5 estrelinhas no Volumes, né? Ele teve Mas antes de começar, vamos pedir pra vocês darem 5 estrelinhas no iTunes. Pode ser aquelas estrelinhas que deixam o Mario maluco, sabe? Aquelas estrelinhas que faz ele ficar loucaço, correr. Na verdade, é LSD, aquela porra. Mas ninguém, né? Fazer o quê? As estrelinhas do GTA, cara. As estrelinhas do GTA. Mas estrelinha do GTA, tipo, é só a gente não censurar o cast. Sim. É, vamos ter o contador de estrelinha. Cada vez que tiver que censurar o cast por causa de alguém, vai subindo estrelinha. Chegou em 5, a pessoa sai do cast. Exatamente, exatamente. Caralho, você falando isso. É, eu me controlo mais do que alguém aqui. Lembrando que por causa da edição, o João não é tão errado quanto eu, né? Enfim. Além dessas estrelinhas, né? Pô, pera aí, vamos lá. Pô, mas estrelinhas e tal, tem que ter o iTunes. Não, tem que ter o iTunes. Mas se você não conseguir ter o iTunes, você pode fazer o quê? Você pode compartilhar com sua galerinha. Compartilha, assina no seu programa de podcast, seja lá qual for, que já é um número que adiciona pra gente. Faça o download do episódio pelo seu programa do podcast, ou entra no site, baixa o episódio, dá um page view pra gente também. Exatamente. Então, não deixe de fazer isso, ok? Além disso, temos outra forma de apoio. E é o nosso PicPay, que pode dar dinheiro pra nós. Exatamente. Dessa vez, nós temos planos de assinatura. Deixa eu abrir aqui. Caso você queira, você pode também dar dinheiro, valores fixos que você quer dar num mês e não dá mais. Eu não te culpo por isso. Você pode mandar direto pra mim ou pro Rafael. Só procurar lá. Só procurar Pedro Tanicho ou Rafael Tanicho. Agora eu tô tentando achar aqui, ou né, o PicPay, eu sempre esqueço de abrir essa porra. Mas antes da gente falar sobre o nosso PicPay, aliás, né, isso envolve, né, o PicPay. O Álvaro, ele quer dar uma palavrinha aí. Olá, irmãos. Deus abençoe a todos. Queria aqui trazer uma palavra da nossa Bíblia. Em Malaquias 3:10 diz que trazei todos o dízimo à estação do tesouro para que haja mantimento em minha casa e depois fazer prova de mim nisso, diz o Senhor das locomotivas. Se eu não vos abrir a janela dos vagões e não derramar sobre vós a bênção e tal até que não haja lugar suficiente para recolher disso. Amém, irmãos. Amém. Vocês ouviram o menino. O menino é, pô, menino Alvin é filho de pastor. Amém. Se ele disse a palavra do Senhor locomotiva, né? Tem que ouvir a palavra do Senhor locomotiva. Então, querido irmão, você que quer ajudar a nossa elevação espiritual, você vai poder ajudar com valores de 5 a 100 reais, ok? Sendo que 5 reais você vai ser o caroneiro, aquele missionário que está passando, sabe? E viu ali uma criança e quer ajudar essa criança. Você pode ajudar com 5 reais, ok? Se você quiser ser um passageiro da locomotiva, sentar-se ao lado, né, da divindade, ó, locomotiva, você vai continuar, né, normalmente recebendo o conteúdo do Locomocast e outros podcasts que virão. Você vai ter seu nome nos agradecimentos em cada episódio, ok? E estará colaborando com a manutenção dos equipamentos de gravação, tanto áudio quanto vídeo do site, beleza? R$25 você será o cara das passagens. Passa a sacolinha aí. Nesse plano, além de agradecimento no cast e da ajuda, né, na manutenção, blá blá blá, você vai poder sugerir pautas e temas para os podcasts e para possíveis vídeos para que vamos passar a produzir, ok? Não só isso, mas você vai também ajudar no desenvolvimento dessas pautas e temas. Exatamente. Como que vai ajudar? Com um grupo especial para você, que é o Passageiros VIP, ou VIP Passageiros, ou Passageiros Locomotiva VIP. Eu não lembro, porque eu não tô no grupo. É, só tô eu por enquanto, entra lá. Exatamente. Então colabore aí com R$25 para ser o cara das passagens e entrar nesse grupo bonito. R$50 você será o vendedor de doces, ok? Além das recompensas anteriores, você vai receber na sua casa no primeiro mês uma caneca exclusiva para assinantes desse plano. Ah, mas pô, aí eu vou ter que ficar dando 50 reais pra sempre. Não. Dá 50 reais no primeiro mês, recebe sua caneca, depois baixa pra 25. Ou pra 15. Ou pra 5 também, pra 5, se quiser. Não, a gente quer dinheiro. A gente quer, mas 5 reais é dinheiro. É melhor que o cara só assinar os 50 e cancelar depois. É verdade, né? com duas pessoas dando 5 reais, dá pra comprar a Coca-Cola por mês aí. Dá. É algo simbólico, irmãos. Assim você vai estar alegrando o coração do senhor das locomotivas. Exatamente. E escrevendo seu nome no livro sagrado do Reino dos Céus. Exato. E se você quiser chegar mais perto do céu ainda, sendo o carvoeiro, aquele escolhido pessoalmente, assim, pela mão do nosso senhor Locomotiva 26, 100 reais. 100 reais, irmão. O que é 100 reais? Porque daí o cara dá o cartão, não dá a senha, vai pedir milagre. O senhor Locomotiva não vai dar, vai, né? Vai querer brigar com o senhor Locomotiva. Aí já era. Nesse plano, além das recompensas anteriores, ou seja, a caneca também, o grupo, né, pra ajudar em pautas e tudo mais, você vai receber uma camiseta exclusiva do Locomotivo 26. Nesse plano, você também pode fazer aquilo lá de dar 100 conto, receber a caneca, receber a camiseta e depois baixar se você quiser, ok? Se você quiser, né? Se o seu coração for assim. Se o seu coração for bom, continue apoiando com esse valor. Por que não? Nosso senhor Locomotiva agradece. Além disso, nós temos o nosso grupo do WhatsApp. Só entrar na postagem desse podcast e vai ter o link lá pra você clicar e entrar direto. Exatamente, exatamente. E vamos para um recado de um amigo nosso. Charada, charada, charada brasileiro. Charada, charada, charada brasileiro. Come on, kids, aqui é o Supla. Tô dando um salve aqui com o pessoal do Locomotivas. E o negócio é o seguinte, eu tô lançando o meu álbum e quem quiser ele vai ter uma promoção bem louca aqui no Locomotivas. O meu novo álbum se chama Ilegal, são 32 músicas, é um disco duplo e vai ser da hora. Participem, come on. É isso aí, vocês ouviram o Champs Supla. Vocês não sabem, né? O que tá acontecendo? Pô, você vai querer ganhar um CD autografado exclusivo. É um CD duplo, é 32 músicas. Sim. Você vai querer ganhar, levar esse disco para a sua casa. Envie um e-mail para contato@locomotivo26.com.br com o seguinte assunto: eu quero algo ilegal. Porém, não é só isso, né? Você vai falar, se você quiser falar o que você quer de legal, você pode falar. Mas, né, tipo, ah, quero, sei lá, e coisa assim. Tomei uma estrela, mas tudo bem. Você pode, né? Você pode falar. A gente não vai revelar. Ou a gente revela e não fala seu nome, você que sabe. Porém, não é só isso. A gente precisa saber o quanto você gosta do Locomotiva 26. Pastor Álvaro já disse, né? Vinde a mim e as criancinhas. Ok. Exatamente. Então, o que acontece? A gente precisa saber o quanto você gosta e o quanto você tá disposto a ajudar a gente a crescer. Ou seja, peça para seus amigos. Indique, aliás, a gente para seus amigos. Um episódio que você sabe que ele vai gostar. Pô, a gente tem episódio sobre tatuagem, sobre depressão, sobre morte, sobre Johnny Cash, sobre muitas coisas, inclusive coisas bem zoeiras aí que a gente tem certeza que ou você vai ficar horrorizado ou você vai dar risada. Indique para seus amigos e peça para eles enviarem um e-mail. Ó, cheguei aqui através do fulano de tal, hein? Beleza? Então quem for mais indicado aí e quem mandar esse e-mail bonito vai levar para casa um disco autografado duplo do Supla. E a campanha de Koh Samui continua. Acesse petsamui.org para saber os detalhes ou escute os podcasts passados, ok? Vale muito a pena ajudar os animaizinhos, incluindo os animaizinhos mendiguinhos, os animaizinhos together, ok? Beleza? Vamos ajudar os animais de Koh Samui. Precisamos também falar dos nossos parceiros. MesaCast, podcast de tabletop games, RPG, card games. Aliás, é bom você falar do MesaCast. Foi uma boa ideia falar deles. Olha só que lindo. O que acontece? Eu tava pensando em não falar, tá vendo? Olha que coisa. Essa semana eu consegui acessar o feed dos caras ali, pelo aplicativo nativo de podcasts da Apple. O que acontece? Eles estão com um pequeno problema no feed, mas nós vamos deixar o link do feed deles aí. Insira manualmente no seu agregador de podcasts que você vai ter o podcast sempre atualizado, ok? E escute podcasts dos meninos que é muito bom. É bom pra dedéu. Tudo aquilo que você pode jogar na mesa, ou nem tudo. Depende. Se quiser jogar a mulher na mesa, pá, vai danado, tá? Jogos de escravidão. Não, cara, eu só tava falando de sexo. Estrelinha. Eita. Duas estrelinhas pro João porque ele ficou batendo o mouse na mesa. É um animal. É. Tem que deixar as coisas louras das crianças. Olha lá, você ficou com um biquinho ali, ó. Bate uma punheta, pelo menos não faz barulho. O menino falando de bater punheta. Então, caralho, sou eu que não tô com estrelinha. E nem começou o cast, hein? E também temos... tosse. E também temos tosse. Não, mentira. E também temos a Estalagem Nerd. Estalagem Nerd também é um podcast sobre coisas bem bacanas, sobre nerdices, né, como o próprio nome fala. E um último que eles lançaram, que eu escutei, foi alguma coisa sobre coisas que odiamos e tal. E o último, sim, do MesaCast também foi bacana, sobre pinturas e miniaturas. Esse foi fantástico. Pelo menos o último que a gente escutou até o momento dessa gravação, ok? Então, vão atrás aí, MesaCast e Estalagem Nerd, ok? E se você quiser mandar um e-mail para que nós possamos lermos aqui neste quadro bonito do Locomotiva, né? Do que seria depois, Toque de Johnny Bigode e tal, quem conhece sabe. Envie para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Alvin. contato@locomotiva26.com.br. Aleluias. Amém. Repita, João. contato@locomotiva26.com.br. contato@locomotiva26.com.br. É o João, ele é assim mesmo. Enfim, escuta os três primeiro, né? O Pedro e o Alvin, porque o João não deu certo ainda. É isso aí. Ok? E eu sou Rafael Tanicho e ainda bem que minha calça é de tactel. Ok. Eu sou o Pedro Tanicho e this is Commander Shepard, signing out. Ô, Pai Senhor, meus consagrados aqui, quem vos fala é o Pastor Alvin. E enquanto todo mundo tinha o Play 2, eu tava ganhando meu primeiro Play 1. Eu sou o João Iagaragã. Ok. Já estamos no Spotify, seus putos. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Como foi definido esta noite? Na verdade, como foi definida essa gravação? Porque de repente você tá ouvindo de dia, né? Não sei. Nós escolhemos o Pedro aí, que ele é o idoso da noite. É, mais ou menos. E a gente pediu uma ordem de jogos, né? Porque assim, eu e o Pedro somos irmãos, quem não sabe, irmões. E, consequentemente, a gente acabou jogando, né, os mesmos consoles, mas ele tem uma memória melhor que a minha. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos por uma ordem de lembrança nossa. E do que a gente teve. Também, às vezes a gente teve um videogame à frente do momento que ele lançou. Exatamente, tanto que o primeiro Xbox, tudo bem que acho que quase ninguém teve o primeiro Xbox. Eu conheço uma pessoa só que teve. Então, eu também conheço uma pessoa só, talvez seja a mesma que você. Provável. Então, o primeiro Xbox não tá na lista, então vocês vão falar, pô, mas tá, o videogame saiu antes do outro, tá, beleza, foda-se, não é esse o caso. Mas e o Phantom, sei lá, o Blovis que saiu meia dúzia de cópias e ninguém comprou? É, e o Brick Neo Geo Game? Cartucho. Foda-se. O Brick Game. E o Pin daí, pô. E a Raspberry Pi, fia no cu. O Dynavision tá nesse daí, porque eu tive essa porra. O Dynavision não tá, cara. Ah, não. Então tem que tá, e porque para eu de bater na mesa! Parte da minha vida essa merda. Tem PlayStation? Não, não tivemos o Dynavision, mas a gente pode falar ali mais ou menos o Nintendinho, porque é mais ou menos os mesmos jogos que tem, né, no Nintendinho. É o PlayStation, mano. Essas coisas. O PlayStation, que também era um Nintendinho. Maravilhoso. Então, tipo, Nintendinho é basicamente todos esses jogos genéricos. Ok, esses videogames genéricos. Demorou. Mas vamos começar lá atrás, naquele negócio que ensinou muita gente a fazer muita coisa com o Pepe. Tá, né? Atari. Bons tempos de Atari. Lá pra década. Começo da década de 90 que eu joguei Atari. Foi na casa da nossa avó. Nossa tia tinha um Atari. Gente, o Rafael era novo pra caralho na época. Tanto que eu só lembro de dois jogos aí dessa época. Eu lembro demais, na verdade. Mas eu lembro de ter jogado mesmo só dois jogos. É, eu também, que é o River Raid e o Pitfall. Porra, River Raid. Pitfall. River Raid é aquele típico jogo que você fica meio, né, angustiado porque, caralho, está acabando meu combustível e você não tá nem perto do próximo tanque. Ou você destruiu o próximo tanque. E tinha essa merda, né, porque você ia atirando e chegava no momento sem querer, você atirava tanto que acertava o tanque, né, é verdade. Teve essa bosta, né. E isso marcou muito porque traz muita lembrança do começo da nossa vida, que foi na casa da nossa avó, lá em Jacareí, numa casa antiga que ela tinha ainda. Sim. Eu lembro de uma plantaçãozinha que meu avô tinha com um mini abacaxi. Tinha as cortininhas tipo do oráculo do Matrix. É, cortina de miçanga, né? Isso, porra, era muito louco. É verdade, hoje só maconheiro tem essa cortina. É, e essa lembrança é mais a nostalgia que o jogo traz do que do próprio jogo. Não que os jogos não sejam legais, são jogos bons, bacanas. São, né? Principalmente River Raid. O Pitfall eu nunca fui tão fã, mas... Ah, eu gostava bastante. É que o River Raid era um pouco mais fácil de jogar, né? Eu não sei se você lembra, depois, uns anos depois... Saiu algo muito semelhante a Pitfall pra, da Sierra pro computador, eu não lembro. Lode Runner. Como? Lode Runner. Lode Runner, vou procurar essa porra. Era bem diferente, porque você tinha uma arma pra abrir buracos no chão e enterrar os bichos. Ah, sim, mas e tal. Era uma... Era uma aproximação parecida. É, exato. Mas era doido, era doido. Mas Atari, só eu e Pedro? É. É, Atari... Vocês nunca chegaram a jogar... Eu não tava nem existido ainda, rapaz. Atari, eu conheço lenda sua sobre o Atari. É, as lendas do... Vai ficar aí só, né? Ok, então tá bom. Agora vamos então para um console, né? Não vou nem subir música de bloco, porque durou pouco. Vamos para um console que é o que eu falei, aí vale os genéricos. Nintendinho. Nintendinho. Aí entra o Turbo Game, o Top Game... O Dynacon, Dynavision, os Polystations da vida. Eu lembro muito de Duck Hunt. Pra caralho. Duck Hunt eu joguei no Dynavision. Tinha arminhas. Tinha arminha. Era da hora, era cara. Da hora, cara. Tinha também as variantes, que era um que tinha uma latinha que vinha caindo. Sim. Você ia atirar nela pra levar até o outro lado do cenário. Não, não era do mesmo jogo? No que a gente tinha, tava tudo junto. Ah, tá. Tinha esse, tinha aquele de que era um de atirar nos bandidos que aparecia. Sim. Eu falo não agora, atirar nos reféns. Desse daí é um que era tipo um caninha com duas pistolinhas que fica, você tinha que ficar atirando. É, no, eu tinha os bandidos todos. Sim, na eu tinha os bandidos em cima. O Dynavision copiava lindamente isso aí. Só que eu acho que o que mais marcou mesmo do Nintendinho foi o Super Mario 1. É, com certeza. Sim, ali. Sim. Apesar que eu tenho uma lembrança... Isso que é foda, eu tenho uma lembrança muito mais do Duck Hunt. Eu também já cheguei a jogar... Porque eu não joguei, eu joguei muito depois esses jogos, muito emulador. E do Nintendo eu jogava muito Zelda primeiro, cara. Era legal, o cara. Primeiro Zelda eu joguei pouco. Tipo, era bem passado se você já jogou os outros, mas ele é legal. Ó, sim. Só pra vocês verem o conflito de gerações aqui. O menino já falou de emulador. É, não, todos esses aí eu só joguei emulador, cara. Nessa época a gente nem pensava que podia juntar tudo numa coisa só. Você sabia disso? Eu jogava todas essas coisas pra trás, eu joguei tudo no 7000 jogos do PlayStation 2, cara. Mas João, ó, pensa aqui comigo. Antes, a gente nem imaginava que ia ter tudo numa coisa só. Como que é pra você pensar em não ter tudo numa coisa só? Sei lá, é meio estranho, velho. Sei lá, pagar 50 conto num jogo que tem 2 megas. Num jogo que tem um jogo, tá ligado? 2 megas, o caralho. Os cartuchos de Nintendinho aí eram 50k os jogos. É, minúsculo, velho. Tanto que no filme Jobs, com Ashton Kutcher. Sim. Uhum. Tem uma cena dele tendo que fazer o Pong. Pong 2, na verdade. Sim. Que ele não tava conseguindo fazer porque o jogo que ele tava desenvolvendo era muito maior do que um jogo pra aquele espaço que ele tinha de armazenamento. Né? E era um Pong. E ele pediu pro Wozniak até fazer porque... Tipo, ele deu uma graninha merda pro Osnia que pegou todo o resto. Mas tinha um outro jogo também, que eu acho que era o... Asteroids. Asteroids, eu não cheguei a jogar muito no Nintendinho, eu joguei mais no PC mesmo. Mas o Asteroids tem essa parada também, de tipo, o cara teve que usar uma nota musical só pra fazer a trilha do jogo, porque não tinha espaço de armazenamento. É, todos os jogos, até chegar na época do PlayStation, todos os jogos ocupavam muito espaço do cartucho pra fazer os sons, que a maioria era em MIDI. Mas como é que você faz uma trilha sonora com uma nota só? Então, ele foi acelerando ou atrasando as notas pra trazer aquele sentimento. É, então, meio tipo... aumento de pitch da nota. Não, pitch não. Velocidade, não consigo BPM. Pensar como faz isso. Caralho. Cura, é, véio. Porque tipo, imagina que você tá... Não, isso aí, esse não é Asteroids não. Esse é Space Invaders. Space Invaders. E esse jogo tem uma curiosidade que o jogo não é programado pra aumentar a velocidade. Não sei se sabem. Ah, não? Não. Mas... É porque hoje em dia acontece em jogo de PC mais pesado, só que antigamente acontecia nos cartuchos. Quando você tem muita coisa na tela, o processador do videogame tem trabalho de fazer tudo aquilo se mexer. Então ele começa devagar e conforme você vai limpando a tela, tem menos coisas pro jogo renderizar, ele começa a aumentar a velocidade por causa da capacidade de processamento. Caralho. Caramba, que legal, mas seria meio tosco se fosse tudo devagar pra sempre. Sim. Aí foi tipo uma dificuldade progressiva sem querer que o cara criou. Então, só que a música foi feita... Tipo, a música não acelerava por conta do processamento. A música realmente foi feita pra acelerar em determinados momentos pra, tipo, quando tá próxima. Não, o cara mesmo falou isso. Não, a primeira versão que eu vi, a música não era nem música, era um bip sonoro que ele colocava quando as coisas mudavam de lugar. E como a partir de um certo ponto elas começavam a mudar de lugar mais rápido, esse bip também acelerava junto. É isso, eu acho que era isso mesmo. Acho que era isso mesmo. Informações erradas com o Rafael Tonicho. Informações erradas comigo. O João Marcão der alguma informação errada algum dia, ele tá muito É só voltar nos outros casts, certeza tem alguma coisa. Mas no Nintendinho, eu acho que o que veio depois, que mais me marcou de verdade, porque foi o primeiro jogo que eu realmente terminei por mim, sem precisar de ajuda de ninguém, foi o Super Mario Bros. 3. Sim! Que é o melhor jogo do Nintendinho, disparado. Ah, é legal. O Bros. Sim, 3 é o que ele já pegava folhinha, ficava porrada. Sim, sim. Aquele que é meio, eu acho meio tosco, sabe, o cenário, mas eu acho muito da hora. Ué, muito bom, cara. É que, tipo, eu acho ele meio tosco, porque então, ele é muito distonante. Essa é a criança que mas nasceu no mundo que já tudo é perfeito. A minha lembrança... Não, cara, eu até gosto mais desses jogos assim, mas eu acho que ele é muito diferente dos outros jogos. O João é o cara que vai jogar, sei lá, o Homem-Aranha e fala, pô, esses gráficos tão ruins. Nossa, velho. Filho da puta, o bagulho tá perfeito. E daí ele fala, tá ruim, você nunca viu a bola quadrada, como diria o senhor K. O Kiko. O Kiko também nunca viu. Porque a bola quadrada do Kiko, você sabe que é um Atari, né? Ah, é? É o Pong, cara. É. Mano! Tudo faz sentido agora! O cara que teve uma ejaculação precoce. Tudo faz sentido agora. Não, antes de mais nada, no Super Mario Bros. 3, tem uma curiosidade que foi confirmada pelo Shigeru Miyamoto, que o jogo se passa num teatro, não é um jogo. É uma peça de teatro. É por isso que muita coisa parece distoante, não então, é por um isso, cenário isso que de verdade. Eu ia falar. Caralho, eu não sabia disso. Não, mas abre a cortina no começo e depois quando você sai do jogo. Cada final de fase é ele saindo do palco, por isso que fica tudo preto. Nossa, velho. Por isso que os obstáculos estão grudados na parede. Ó, estouramos duas cabeças seguidas. Nossa, mano. Não, o que eu tenho de lembrança do Super Mario Bros. É que eu jogava, tipo, antes, no Extra, no supermercado Extra, tinha uma parte pra criança. Uhum. Que você ia fazer as compras do mês e deixava mas o calma, pentelho calma. Lá. Calma, você tá falando Nintendinho ou Super Nintendo? Eu acho que é... Ixi, agora eu não lembro qual é. Porque o Super Mario Bros. É o Super Nintendo. Não, então, eu lembro que eu era... O outro era só Mario... Não, era Super Mario Bros. Era Super Mario já? O do Super Nintendo é o Super Mario Bros. Super Mario World. É, verdade. Não, então, eu lembro que era o... Tinha o Yoshi. Tinha um que tinha o Yoshi, que era o gráfico já igual é o de Play 1. É o World. Ah, não, esse é o World. Mas tem um que era o desenho mesmo, acho que os... É 32 bits, não? Ah, 8. É. Era 8. Nintendinho é 8. 8? É, então, acho que era... Eu sei que era dos bits lá. Poligonal. É, esse daí. Não, mas poligonal é PlayStation, caralho. Não, mas... tá pixelado. Pixelado. Era pixelado. Falando em Super Mario, um que, tipo... Mas o menino não terminou de falar. Mas ele não terminou? Não, eu tô falando, mano. Ah, desculpa, nossa, mano. Nossa, cara. Não, então, eu lembro que a única... O Alvin já tá vindo conexão. Por isso. O moleque parece só... Desculpa, pastor. Ele vai pro inferno. Pro inferno ele... E o bacana é que você criticando tá, de cortar o Álvaro, todo mundo cortando pra caralho. Ah, ele fica falando merda. Pecador. Não, então. Aí enquanto os meus pais iam fazer compras, ou sei lá o que eles iam fazer, porque eu passava horas ali dentro. Largava eles o moleque lá e pro motel. Não, então. Uma vez eu pensei que eles tinham me largado lá. Que eu, tipo, eu fiquei umas 2 horas naquela porra, mano. Mas hoje em dia, quando você cresce, jogando. Você já sabe por quê, né? Não, então. Agora que tá caindo a ficha, tá ligado? Mas... 3 cabeças estouradas. Né? Então. E eu ficava horas jogando aquela porra e, tipo, eu não tinha videogame em casa ainda. Então eu adorava ir pro Wesley pra ficar jogando aqueles joguinhos do Super Mario. Era legal. Pode falar agora. É que é que tá. O Alvin pode ter jogado o Mario All-Stars. É, no Mario All-Stars tinha todos. Tinha os 3. Menos o Super Mario World. Tem uma versão do All-Star que tem o Super Mario World. Na verdade, a gente tinha ou não tinha, assim. É. Porque, tipo, o 1 é muito legal e o 3 é muito bom. Só que o 2 é muito tosco. Eu acho o 2 muito zoado. O 2 é destoado porque ele não é um jogo de Super Mario. Ele é um Doki Doki Panic. Tipo, ele é muito estranho, cara. É muito estranho aquilo lá. Sabe por quê? Cabeça estourando de novo. Super Mario 2 saiu só no Japão e ele não foi trazido para os Estados Unidos porque eles consideraram muito difícil para a população burra dos Estados Unidos. Porra. Por isso eles pegaram o Doki Doki Panic e colocaram uma skin de Mario em cima. E qual que é o Super Mario 2, então? Lost Levels do Super Mario All-Stars. Curiosidade sobre o Super Mario, não era para ele ter um bigode, ele só tem um bigode porque não tinha pixel suficiente para fazer a boca. A mesma coisa do chapéu, por causa que o cabelo, só o cabelo normal ficava estranho. Que isolou? Não, aquilo é a boca. O bigode dele, na verdade, era pra ser a boca, só que ficou esquisito transformar no bigode. Ah, sim. Não entendi isso? É, pensando agora é. Acho que é. Master System. Master System eu tive pouco eu contato. Eu só lembro do Alex Kidd. Eu lembro de alguns jogos. O Alex Kidd é o que mais marcou também, porque era o jogo mais legal que a gente teve. E era bonito pra época, né? Até hoje. hoje é legal de jogar. Apesar de ser muito randômico as coisas, se você não sabe exatamente o que fazer, você só se fode. Sim, é que tá voltando esse negócio, né, de Pix, é que agora volta por moda, né? Faz um bom tempo já, né? Sim, tanto que o novo jogo do Turma da Mônica, que vai sair pro Wii U, é pixel art. Pro Wii U? Wii U. Wii U não. Switch. É pixel art. É que é curt, né? Cut. É cut. É baseado naquele Mônica... Teve alguns jogos da Mônica pro Master System e pro Mega Drive, que a gente não, jogou. Não em jogo, é baseado naquele desenho que é meio chibi, sabe? A cabecinha, o corpinho pequeno. Ah, sim, sim. Tô ligado. Então, é baseado naquele desenho lá, os... Parece com os Funko. É, exatamente. Isso, recebemos informações aqui do além, que é Mônica Toy. Mônica Toy. Maravilhoso, maravilhoso. E no Master System a gente só teve mais contato com o Alex Kidd, que foi o jogo que vinha na memória do Master System. É o que eu lembro. E era um jogo muito bom, só que ele tinha uma dificuldade injusta, porque ele não explica nada do jogo, que você tem que fazer, e você tem que ir adivinhando. E um detalhe, os Master Systems de hoje, os que são lançados hoje, vêm com Sonic na memória. Não, mas o mesmo Master System que a gente teve uma versão que vinha com Sonic. É mesmo? Um amigo meu tinha. Ah, mas Alex Kidd era legal. Aí eu lembro que eu joguei bastante no Master System também o Shinobi, que era um jogo bom, de ninja, bacana até. Teve o Sonic 1 e 2, que eu joguei no Master System, e teve o Sonic Chaos. Pera, calma. O Sonic 2 a gente jogou no Mega Drive. Também. Caralho, eu não lembro de ter jogado no Master System. De verdade. O que vinha na memória do Master System era o Sonic 2. Agora, só uma observação. O Shinobi, isso trazendo algo lá da frente, mas não faz muita diferença, porque não foi algo que marcou muito. O Shinobi saiu pro Play 2, uma versão... Hack and Slash. Rápida pra porra. Sim. Aquilo lá, cara. E é legal, interessante. É razoável. O Shinobi é legal, cara. Eu já cheguei a jogar, ele é da hora. Esses emuladores da vida. Mas peraí, você jogou Play 2 ou... Tudo Play 2, cara. Todas essas coisas pra trás, tudo no Play 2 que eu joguei. Shinobi. E do Master System era basicamente isso. A gente não teve tanto contato. A gente teve o jogo da Turma da Mônica também nele. Mas não era... Não, da Turma da Mônica a gente teve foi Mega Drive. Também. Caralho! Pois é. Porra, tá explodindo muito minha cabeça agora. Quatro mentes explodidas. É porque eu era muito novo, tá ligado? Então... Eu tenho memória de alguns jogos só, tá ligado? É que o do Mega Drive era muito melhor que o do Master System, né? E ainda assim era ruim. Não, era bom, caralho. Ah, não, a movimentação era uma bosta. Não, mas era um bom jogo. Era legal. Eu lembro que, tipo, você ia... A Mônica tinha... A Mônica, todos os personagens tinham aquele pé chapadão, tá ligado? Nossa. Aí sabe quando você vai até a pontinha de um lugar que você vai pular pro outro e fica um pé, tipo, aquele pezão inteiro pra fora e só uma pontinha na quina do bagulho? Nossa. Muitas vezes você tinha que fazer isso pra conseguir pular de uma plataforma pra outra, cara, porque senão você se fudia. Porque na época a gente tinha pouco exemplo do que é plataforma. Foi construindo plataforma até chegar agora. Por isso que a gente tem tanto jogo de plataforma bom de uns anos pra trás daqui. Sim. Mas vamos... Não, então, sobre o Master System, meio que Sonic, né, vocês falaram. Segura. Vamos falar do Sonic no Mega Drive. Vamos. Porque do Sonic no Mega Drive tem o Sonic Knuckles também, que foi uma coisa linda. Ah. Mas, pera aí, o que o Álvaro vai falar é do Sonic do Master ou do Mega? Então, eu não lembro. Eu lembro que eu ia na casa de uma menina. Peraí, que ano que era? Eu tava no prezinho, mano. Que ano que era? Mais ou menos. Não, então, é 2000... Então devia ser Mega. É 2000. Devia ser Mega já. Eu acho que era Mega, então. Quer dizer, vamos deixar pra falar no Mega, né? Vamos deixar pra falar no Mega. Melhor errar pra trás do que pra frente. Era 2000, já era Play 1. Não, então, que a gente jogava no... O controlezinho parecia ser o do Nintendo, mano. Ah, o Play 1 era de 94, porra. É verdade. É o Mega, né? Mas vamos lá. Vamos agora, então, pra um que acho que acredito que todos vão ter algumas lembranças. Super Nintendo. Sim. Esse que não tiver tem que se matar. Exatamente. O Alvin tá muito triste, tá me dando medo. Eu tô que eu não lembro dos consoles. Pra mim eu só lembro do jogo, entendeu? Antes do Play 1. Pode crer. Essa geração emuladora então, é uma merda, né? Deixa eu falar um. Goof Troop. Eu ia falar desse, porque a gente saiu no soco muito por causa desse jogo. Cara, esse jogo, acho que foi o primeiro jogo que eu joguei mais assim com o meu irmão, porque tinha um co-op, né? É o do Pateta? É. Porra, eu joguei Pateta esse, hora, mano. Tá era muito louco. Então, o que acontece? A gente ia lá, tinha um ritual, João, que você não tá ligado. A gente ia até um lugar, pagávamos uma determinada quantia de dinheiro pra levar um jogo pra casa por determinado tempo. Ah, é. Hoje em dia também tem isso. Ah, não. Em alguns lugares ainda tem. É, então. Mas não é. Você vai. Não, Não, porque eu não tenho videogame pra isso. Então, mas nem se tivesse, eu tenho certeza. Se tivesse, ia assinar a Plus. E pra explodir mais a cabeça, antigamente tinha os lugares que você ia pra você pagar pra jogar lá. É, eu já fui em Lan House também, exatamente. Gente. Lan House não, cara. Lan House, não, caralho, velho. Lan House, locadora. Caralho. Mas, ó, Goof Troop, mas eu lembro que a gente ia numa locadora chamada Graffiti. Sparks faz tempo pra que caralho. Era lá onde é o restaurante Lopes hoje, quem é de Matão sabe. Ah, tudo falando nisso, um jogo que eu aluguei pra caralho nessa locadora foi Rampage pro Nintendo. Nossa, Rampage sim. É foda. O filme é da hora. Mas então, e aí a gente alugou Goofy Troop. Goofy Troop, aliás. E era um negócio, é do caralho. Tem uma fase ali que eu não passei até hoje nem co-op, que é a fase da lagarta, que ela fica cruzando, no, é o chefe da fase, né? Eu só lembro das brigas, não lembro do jogo. E tinha muita briga porque assim, ele tinha Friendly Fire. Friendly Fire, e era o que era mais divertido, tá ligado? Porque você pegava um vaso e jogava no outro, e ele perdia um coraçãozinho, acho que era 3 coraçõezinhos. Não, ele ficava parado. Você jogava no outro quando tinha um inimigo chegando perto. É. Verdade. Meu Deus. É verdade, cara. Que da hora. Mas Goof Troop foi um jogo que... dava briga, porque, se não me engano, aquele hookshot que tinha, você tinha algumas passagens que você tinha que prender o hookshot e soltar ele lá. Então você perdia o hookshot até achar outro. E ficava naquela briga. Não, coloca o seu lá. Coloca o seu, coloca o seu. Não, eu não vou perder o meu. Você coloca lá. É. Só que tinha aquele negócio também. Se você vai jogar de um, dá pra você ficar trocando do Pateta pro Max. Sim. Mas não era tão legal quanto jogar de dois, né? Porque demorava mais e tudo mais. Só que é um jogo que você não consegue terminar se você não tiver a ajuda de alguém que realmente colabore. É, se a dupla não for bem esclarecida, fodeu. Exatamente. De repente, podemos fazer um gameplay dessa porra qualquer hora. Podia. sem Friendly Fire. Na paz, não pra tem tentar como, terminar. Não tem como desligar, eu não garanto nada. Ah, sim. Então tudo bem. Aí nessa também tinha o Battletoads. Battletoads. Que não é tão bom quanto o do Nintendinho, mas foi o que a gente jogou na época. Mas era um jogo lazarento de difícil, né? Pra caralho. Não era tão difícil quanto o do Nintendinho também. Sim. Mas era muito foda. E a versão do Super Nintendo, eles fizeram os gráficos mais da hora, sim, pra caralho. Os gráficos cartunisco lembravam pra porra. Bastante o do Tartaruga Ninja que teve. Sim, sim. Que é outro bom, Turtles in Time, que é puta beating up do caralho. Que até agora, quem jogou lembra do Big Apple. Yeah. E pra quem não entende o que a gente tá falando, mas Streets of Rage. Do Mega. Nessa pegada de jogo, tá ligado? Sim, sim, eu sei como é. Você vai andando com a tartaruga e toda vez pega a pizza, grita Kawabanga e sai dando um ataque malucado. O Pizza Time. Isso eu lembro. E o primeiro chefe era o Baxter, a mosca voadora. Mosca. Verdade. E no Super Nintendo, o que mais me chamou a atenção foi a evolução fodida, que hoje em dia não parece tanto, mas pra época era absurdo, do Star Fox. Eu não conseguia jogar naquela época. Ninguém consegue até hoje. É difícil pra caralho, porque é um jogo de voo que joga 5 frames por segundo e não tem retículo de mira. Por isso que não saiu o 2 por aqui, né? Porque não Na verdade, o 2 nunca saiu. Só foi sair agora, só com o Super Nintendo pequeno. E ele não saiu porque a Nintendo cancelou pra lançar o Star Fox 64. Sim, mas sim, também era o caralho, né? Acho que nem o povo da Nintendo conseguia jogar essa merda. Não, ele já tava com avanços, com retícula de mira e o caralho é 4. Mas só sim, que... mas depois de ter um primeiro que te fode a vida... Mas foi mais um teste, né? Tem muito jogo que foi jogo que fode a vida, que era uma merda de controle, que resultou em jogos melhores. O Star Fox 2, eles dizem que é muito melhor, eu não joguei ainda. E foi uma sacanagem que a Nintendo fez com a produtora, que eles pegaram toda a programação do Star Fox 1 e jogaram pro Nintendo 64 sem a produtora do Star Fox 1 ficar sabendo. Nossa. E enquanto ela tava fazendo o 2, eles, ah não, vamos cancelar que vamos lançar o Nintendo 64. Olha só, Star Fox 64. Caralho. Nossa, isso é sacanagem. Sim, e no Super Nintendo, que foi o... esse eu tive mesmo, joguei Super Nintendo no Super Nintendo. E o jogo que de longe foi o que eu mais joguei, com certeza, foi The Legend of Zelda Link to the Past. Fudido pra caralho. Cara, eu joguei demais esse jogo, velho. De passar, tipo, a noite virando pra chegar, transformar um mundo em outro e perder o save no outro dia começar tudo de novo. Era muito louco, velho. É, pra quem não sabe, jogos em cartucho tem uma coisinha chamada bateria interna pra save. Se a bateria não tá funcionando, o seu jogo não vai salvar nem fodendo. Sim. E muitas vezes os da locadora, né, não salvavam. Pois é. Mas da locadora tinha um macete também, hein? Qual? Não vou falar que eu já fiz. De trocar o cartucho. É. Ah, sim. Você chegava na locadora, abria a fita, trocava o cartucho por um... Tipo, a fita trocava, é uma carcaça. Trocava a placa. Você trocava a placa por uma placa de um jogo que você não queria mais. Porra. Caralho. Acontecia. Conheço muita gente que fez. A gente não fez. Porque também as fitas originais da locadora precisavam de uma chavinha específica da Nintendo, que era difícil de achar. E na época também era difícil achar jogo pirata. Tinha pra caralho. Tinha pra caralho. Teve uma vez que eu comprei pra um amigo meu um jogo que era pra ser, acho que era um do Pernalonga, que aí veio uma fita do Indiana Jones e o chip era do Tiny Toons. Caralho. Meu Deus. Mas foda-se, jogamos do mesmo jeito. Aladdin era da hora. Tinha um do Rei Leão também que era da hora. Sim, eu gostava desses da Disney por causa da musiquinha que ficava tocando, que era muito da hora. Mas o do Aladdin é legal até hoje você pegar pra jogar. O do Aladdin, ainda é divertido, funciona bem. Eu só joguei até a fase do calabouço, que é quando ele tá preso, tinha os morceguinhos voando. Sim, e tudo. Eu joguei até pra aquela parte que ele voa nas nuvens, tá ligado? Aquela essa lá é da hora. Eu cheguei. Show you the world. Esses aí eu terminei tudo, cara. É muito bom. Da hora também só que... o Mario, né? É, então, nada supera os Marios que saiu pro Super Nintendo. Desde o Mario World, o Mario Yoshi Island. Tem Mario Island, que é maravilhoso. Eu joguei no DS muito pode também. Pode até ser que não supere, mas tem algo que bate junto ali. Qual? Donkey Kong é legal. O primeiro. É legal, mas eu nunca fui muito fã. Não sei porquê, nunca me agradou muito. O primeiro é muito bom, cara. É muito bom, só que o que mais me marcou foi o 3. Por causa da musiquinha? Não, porque lembra do Birigui? Sei. Fernandinho? Sei. Então, na época do ensino fundamental, eu ia toda semana na casa dele, toda semana a gente fechava o Donkey Kong 3 com 105%. Nossa! Caralho! Nessa época era boa, não tinha né? Fazer, ficava jogando videogame. Eu não sei, acho que, tipo, por causa que eu sempre queria jogar o Mario, por causa que eu queria, assim, nossa, eu vou fechar as fases da estrela lá do Super Mario World, e meu irmão queria jogar Donkey Kong. Eu ficava puto com ele e ficava, junto com isso, puto com o jogo. Boa. Vocês lembram qual foi o primeiro jogo do Super Nintendo que vocês jogaram? É, The Link to the Past. Ah, provavelmente foi o Super Mario World. Mario Kart era bom também, cara. Isso eu nunca joguei. Só fui jogar no Wii. Um que eu perdi também boas horas. Caralho, você perdeu o melhor Mario Kart. Que, aliás, a gente esqueceu de colocar aqui. Onde eu coloco o GameCube? É pra frente, depois do Play 2. É, junto com o Play 2. GameCube é junto mas com o Play 2. Mas a gente teve depois. Ah, tá, entendi. É, também em Super Nintendo tem um jogo que eu joguei muito, perdi muitas horas. Foi o Ghosts. Alguma coisa assim. Que é muito bom. É muito legal. É um remake de um jogo do Nintendinho. Que é o jogo do Nintendinho meio zoado, mas esse é melhor. E ele é tipo muito, muito, muito, muito difícil. É o Esteco morreu e não tem vida na fase. É aquele negócio famoso suga moedinha, sabe? É, do Super Nintendo tem muito jogo foda também. O Top Gear a gente jogou pra um caralho. Pilot Wings, Final Fantasy. É que Final Fantasy chegou um só do Super Nintendo pro ocidente. É. Os outros não foram lançados. É que o menino tá falando de emulador. Não, é que eu joguei alguns no Super Nintendo mesmo. Ó, um de emulador que eu achei muito bom, né, que eu joguei no emulador, era o Mario RPG. Sim. Nunca cheguei a jogar. Cara, é bom pra caralho. Você fica, é Mario, né, e tal. Pô, mas é muito bom, cara. Muito bom. E abriu porta pra um jogo que vem mais pra frente, que é o Mario Luigi. Sim. É verdade. Mais pra frente, lá no GBA, se não me engano, saiu. É verdade. Ah, então, teve também o Bomberman, cara. Pra caralho. Cara, solaram altas e altas brigas entre eu e tenho, meu irmão. Eu tenho uma lembrança que é a seguinte, eu estava com Catapora e na época, hoje ainda existe isso, né, mas na época as mães faziam festas pra pegar catapora. Sim, né? Sim, é. Sim, é verdade, porque é mais barato você expor o seu filho à morte do que vacinar, né? Exatamente. E por coincidência, tava tendo aniversário de um amigo meu, e a nossa mãe, né, conversou com a mãe desse nosso amigo, desse meu amigo, e falou, não, e a mãe desse nosso amigo, desse meu amigo, falou, não, traz ele sim, aproveita meu amigo pega, meu filho pega. Então, tipo, eu fui o tambor contaminado lá no meio da festa, né? Você foi a vacina do povo. É, mas eu lembro de, tipo, a gente ficar jogando Bomberman por muito tempo, cara, nessa festa, velho. Bomberman eu joguei até um tempo atrás no PSP. Cara, o Bomberman é da hora, velho. Joguei no Dynavision. É difícil pra um caralho esse jogo também. Era legal aquele lá que tinha as fases, só que, tipo, tinha sempre abrido 4 portais e era muito difícil seguir, fazer todas as fases por causa que cada portal dava num ponto totalmente aleatório do jogo. Eu não chegava em fase nenhuma porque o Dynavision não tinha como salvar jogo nenhum. Então, tipo, eu jogava 3 fases, ficava puta e mudava pra algum outro jogo besta. Cara, mas Bomberman era um jogo que era legal também PVP, né, cara? Não, ele só era legal no PVP. Bomberman é puro PVP, né? Sim, mas, tipo, você tem... Dá pra você jogar o modo arcade sozinho ali. É um modo história, entre aspas, gigantes, né? Sim, só que o PVP era legal, porque era legal... Sempre é legal sacanear os amigos, né? Você sabe a história do Bomberman, né? Não. Você é um robozinho que foi construído numa fábrica e resolve fugir de lá. E aí cada fase é um andar da fábrica até você sair. Ah, é mesmo? Que da hora. Se não me engano, é. Cause I got a golden ticket. Ok. Agora sim, vamos para o Mega Drive. Mega Drive eu acho que se resume em Sonic pra todo Sonic. Mundo, né? Eu nunca gostei de Sonic, então não tem nada. E já jogando pra frente, Sonic Knuckles, aquela fitinha que você abre em Sonic 2 e pra jogar agora com o Knuckles. Agora sim você falou do melhor Sonic. Sonic 2. Sim. Não, mas Sonic Knuckles eu gostava. O Knuckles é um personagem que, antes dele virar o Léo Stronda, ele era muito da hora, esse personagem. O visual dele era muito do caralho. Nesses jogos, porque no Sonic Adventure é uma merda jogar com ele, né? Mas... eu gosto da versão anão dele. Não, velho. O Knuckles de Uganda. Um anão? É um meme, cara. Ah, do you know the way? Eu do sei. You know the way? Pode crer. You know the McQueen. Muito maravilhoso. Não, mas eu gostava dessa ideia, tipo, meu, você abria a fita do Sonic Knuckles, encaixava o Sonic 2, você podia jogar com o Knuckles nas fases do Sonic 2. Que da hora, não só do 2, do Sonic 1 também. E o Sonic 3 você abria um jogo novo. O jogo inteiro novo. É, ou seja, muito... era o primeiro run hack da história que você podia fazer em casa. E assim, você ficava maluco jogando Sonic naquela época, porque era tudo muito rápido. Apesar de que em testes que fizeram comparando o Sonic 1 com o Mario 1, o Mario é mais rápido que o Sonic. Correndo, né? Correndo. Ele tá correndo. Ah, sim. Mas o Sonic é aquele negócio o tempo inteiro, isso que fudia. Sim, sim. O Sonic 2, principalmente, era muito fudido. A fase do cassino me deixava maluco. Sim. Porque, tipo, era muita coisa na tela, tá ligado? E aquela música e aquela coisa frenética que hoje em dia levaria crianças ao hospital. Eu gostava da fase que era na água, porque eu ficava muito desesperado. Não, mas... eu detesto fases na água até hoje. Mas eu não sou muito, nunca fui muito fã de Sonic. Tipo, era muito tipo, ah, vamos jogar pra ver como é que é. Mas eu lembro de você ter que pegar as argolinhas também pra virar o Super Sonic. 100 argolas, 7 esmeraldas, dá 2 pulos, Super Sonic. É, cara, era muito louco. Era Super Saiyajin em versão Sonic. É, muito isso, cara. Que ele arrepiava os cabelos, ficava amarelo e saía voando. Aliás, uma das coisas que eu fico muito triste por não ter tido dinheiro esse ano foi comprar a edição da Puma do tênis do Sonic. Eu fiquei muito triste de não ter dinheiro de comprar a versão de colecionador do Sonic Mania. Ah, aquele que vem em cima do Sonic, uma estátua do Sonic em cima do Mega Drive. Sim. Eu fiquei muito triste de ter acordado vivo hoje. Caralho, gente, acho que eu vou embora depois dessa. Deixa ele rindo. Meu Deus. Então, e aí tem a Mônica no Castelo do Dragão. Não, peraí. Isso aí, desespero. Tá, chega, gente, acabou. Por que tu faz isso, cara? O Walt tá mais depressivo que o normal aqui agora, gente. Tá toda a negatividade do João passou pro Walt no momento. Deu, João? Beleza, chega. Ok, o que a gente tava falando? Mônica no Castelo do Dragão. Puta jogo bom. É o que estourei um pouquinho, né? Estourou Mônica, todos. Você estourou o seu e o do Alvin, cara. Desculpa, gente. Meu Deus. Mônica no Castelo do Dragão. É o jogo que eu falo que o controle era uma bosta. Sim, mas o jogo era bom. O jogo era bom. Era legal. Também porque foi o primeiro jogo brasileiro mentira, porque também foi um home hack, que era um jogo internacional que eles colocaram uma skin da Mônica. Mas, porra, é um jogo da Mônica. Mônica tava no auge fodido quando saiu essa porra. Era legal pra caralho jogar. Agora que eu lembrei, o jogo do Sonic pro Super Nintendo. Não, o Sonic 4 do Super Nintendo, que você salvava o Mario, e quando você salvava ele falava, graças? É o jogo do ligeirinho, cara. Digo mais, o jogo do Pikachu pro Super Nintendo. Isso eu já não sei. É, cara, era Mario Hack ali. A única coisa que eu lembro do Sonic é que eu ia na casa de uma menina e eu pagava pau pra ela, por causa que ela sabia jogar e eu não. Da hora, mano. Ela colocava o controle na minha mão e eu ficava, aí ela pegava todos os negocinhos e eu ficava. Você queria que ela colocasse pau dela na sua mão? Ele tava no pré, mano. Não, mano, eu tava no prézinho, velho. Ué, aí no fica pré, mais doente. Isso que... daí é. Você tá sendo muito Bolsonaro, cara. Não, eu tô sendo Bolsonaro. É, cara, criança não pode. Menininha não pode ter pipi com criança? Se ela tiver. Ela não é uma menininha, eu acho, ó. Só assim que nem o Bolsonaro depende fala que. Depende como ela se identifica. Não, mas o Bolsonaro fala que a mulher só nasce. Ok, chega. Ok, deu. Vamos voltar pro tema, ficar falando muita merda. Mas então, eu achava engraçado o negócio da Mônica. Que, tipo, você não tinha pixel suficiente pra fazer movimentos. Não. O coelho era tipo um pau de macarrão, tá ligado? De tão duro que era o bagulho. Era. Caralho, mano. E a animação dela andando era dois sprites. É. Era o pé esquerdo na frente e pé direito na frente, só. É, era só isso. É. Mas era bom, era legal. Eles fizeram uma história, assim, envolvendo todos os personagens. E, inclusive, tinha um jogo, o jogo do Master System, o vilão era o Capitão Feio. É, isso que eu tava lembrando. É o Alt. Eu não lembrava que era do Master System, né? Sim, é que teve o do Master System, teve acho que dois, do Mega Drive teve um. É, então, eu jurava que era do Mega Drive. E mas, Mega Drive teve Double Dragon. Double Dragon, que teve no Nintendinho também. Sim, teve também o Battletoads. É, o Battletoads e Double Dragon teve. Sim, e que mais? Ah, teve a versão certa do Mortal Kombat 1, que tinha o sangue. Cara, era verdade. No Mega Drive que tinha os jogos da Disney? Também. Tipo, o do Aladdin era melhor do que o Super Nintendo. Do Mickey, o Castelo da Ilusão, caralho, isso. Era muito bom. Esse do Mickey eu joguei. Ah, do Aladdin, ABABBA. Sim. Você foi pra próxima fase. Sério mesmo que fazia isso? Aham, no Mega Drive. Ah, que bosta. O jogo do Mega Drive era melhor que o do Super Nintendo. Que bosta, vou ter que baixar o emulador do Mega Drive. Caralho, mano. Não, eu vou ter que trocar na pasta do emulador do PlayStation 2, que tem 7 mil jogos. Vai se fuder, cara. Pô, agora vocês falam de Mortal Kombat, mano. Eu também marcou pra caramba, velho. Eu jogava demais com o meu irmão. Eu joguei o 1, o 2 eu não joguei tanto, que não sei porque não curtia muito. O 3 foi o que eu mais joguei. Mas o 3 já tá no PlayStation. Aí. Não. Saiu 3, pro Super Nintendo no Mega Drive. Ele saiu no finalzinho. Inclusive, o Mortal Kombat que eu mais joguei foi o Mortal Kombat 2 no Super Nintendo e o Ultimate no Super Nintendo também. Eu joguei no Play 1 só. Eu jogava muito o 3 porque eu gostava muito. Muito bom. Caralho, passou o Super Nintendo e ninguém falou Street Fighter. É, então era mais Mortal Kombat. É, o 2 eu joguei pra caralho também no Super Nintendo. Eu sempre mas aí também tava naquela questão de sair 700 mil versões do mesmo jogo. Sim. Eu sempre fui meio ponderado com os jogos, tá ligado? Tipo assim, sempre gostei muito mais de Mario do que Sonic, muito mais de MK do que Street. Eu sempre fui meio ponderado. É que é diferente, né? São públicos diferentes. Sim. Na verdade, é tudo plataforma, mas um é mais voltado pra velocidade e o outro é voltado pra plataforma em si mesmo. Uhum. E viagem... viagem de drogas. Exatamente. Porque o Mario é basicamente uma viagem de droga. É um encanador drogadão, velho. Mas vamos lá. Game Boy. Mas pera aí. O que você quer falar? Vocês não falaram do jogo do Michael Jackson, do Mega Drive? Ninguém teve visto. Quer dizer, teve o maior bosta esse jogo, cara. Nossa, ah, jogo é mó da hora, velho. Não, então, não é mó da hora, não. Mas é que não é marcante, essa hora. Então, cara, não é jogo que marcou, caralho. Puta merda. Mas é da hora. Foda-se. Game Boy. Pokémon. Não, calma. Calma. Eu lembro, bom, primeiro Tetris, né? Porque quando você compra o Game Boy, ele vem com Tetris. Quando você ganha o Game Boy, você não tem muitas opções a não ser esperar a próxima data que alguém vai te dar um presente. Então você fica muito tempo jogando Tetris. Jogando Tetris. Sabe o que eu gosto de Tetris? Porque ele é soviético. Ele é comunista. É, criado por Alexei Pajetnov. O cara não ganhou um centavo por causa do jogo. Porque ele é comunista. Adivinha, duas vezes, adivinha. Estourou! O João tá em 4 estrelinhas. Mas 4 já? É. Toda vez que estoura também, achei que era só quando falava merda. A minha prima me deu um Game Boy que era de 89, se eu não me engano. Que é o que era... É o tijolão. É o tijolão. E, porra, eu ficava jogando aquela... Ela só tinha o Tetris. Eu jogava... Então... Sabe o que eu jogava? Eu nunca joguei Game Boy, mas eu joguei muito Tetris naquele palito, aquele bagulho estranho que você comprava na feira de R$25, que vinha 25 jogos. Aí tinha o Tetris, era um bagulho de plástico totalmente pirata com jogo... R$25, eu pagava 10 conto nessa merda. Mas isso aí é aqueles 501, Brick Game. É, muito louco essas porra aí, velho. Mas Brick Game só marcou de fudido. Só que o Brick Game também é uma filha da putice, porque o Tetris é porque as formas eram compostas por 4 quadrados. Brick Game tinha com 1, tinha com 20. É. Caiu aí. Mas então, o Game Boy... O Brick Game é uma bosta, porque, tipo, são 500 modos de Tetris. Mas o Game Boy era e tinha um jogo de corrida safado pra caralho também. Era da hora aquele joguinho, velho. Ah, não era da hora, mano. Era da hora, mano. Você não se movimentava, o jogo se movimentava, você ficava parado o tempo inteiro. É legal. Era tipo o desenho do Speed Racer. Eu tô começando a ficar triste com você, ó. Você não... Era tipo o desenho do Speed Racer mesmo. Uma merda. Mas vamos lá. Game Boy, tinha essa questão do Tetris que a gente falou. Mega Man. Mega Man 4. Mega Man 3, eu acho, a gente jogou. Era muito bom. Era bom pra caralho. Isso. Os Mega Man do Game Boy são muito bons. Sim. E se eu tive emulador no PSP? Aliás, caralho, Mega Man X, o Super Nintendo. Mega Man X era muito bom. A gente vai fazer muito backtracking aqui. Mega Man X é fodido, a trilha sonora daquele jogo é fantástico. E eu, esse negócio, nossa, cara, era muito da hora, velho. Pegar todas as armadurinhas, era muito pica. E pegar o Hadouken, que mata todos os Jeffs num só. Sim, cara, era muito louco, velho. É isso aí. Não, esse é do Game Boy. Tinha essa musiquinha do Game Boy. Eu não lembro. A gente teve também o Dr. Mario. Dr. Mario, mas era um jogo legal, eu joguei bastante. Tinha umas vacininhas, né, que você tinha que encaixar, tipo um Tetris, não era? Era, só que você tinha que combinar três cores de pílula em cima de da cor certa de bichinho, de vírus. Agora, Pokémon Red. É o que mais marcou. Mesmo tendo Pokémon Gold, que é muito melhor do que o Red, o que mais marcou foi o Red. Porque tinha Running Shoes no Gold, né? Não, não tinha. Ah, não, começou a ter no Game Boy Advance. É verdade. Mas o do Red marcou pra caralho porque tava na pira, né? Porque foi a época que o Pokémon tava no alto pra bosta. Sim. E eu fiz o caralho pra conseguir os 151 Pokémon nessa merda. Foi tipo o que foi o Pokémon Go, só que era no Game Boy. Não, pouca gente tinha. Acho que tinha umas 4 ou 5 pessoas em Matão que tinha Game Boy. E mesmo assim, cara, se comparar Pokémon Red com Pokémon Go é uma tristeza. É por vários motivos, Pokémon, né? Pokémon Red era um RPGzão da porra. Sim, sim. Fudidaço, cara. E muito louco. O Pokémon ainda sofria bastante aquele preconceito de que é jogo pra criança. Sim. Então não era ninguém comprava e todo mundo criticava quem tinha. Só que esses mesmos filha da puta estão jogando Pokémon Go hoje em dia. Exatamente. Pokémon Go hoje, que é jogo de exercício, né? Jogo de exercício, caralho. Jogo de desocupado. É uma merda. Pesado, hein, cara? Não, mas ó, de verdade, Pokémon Red foi algo que realmente marcou muito. Mesmo que os pokémons do jogo não tivessem absolutamente nada a ver com os jogos do desenho, né? Com os jogos do desenho. Com os pokémons do desenho. Porque se olhava o Pikachu, era um bagulho redondo. Você ia pro desenho, ele era mó bonitinho. Não, mas ver o primeiro Pikachu, o primeiro episódio, ele era sim, gordinho também. Ele foi emagrecendo porque a tendência dos padrões de beleza impostos pela sociedade é a anorexia. Verdade. Mas Charizard, esses Pokémon você pega tudo, era muito torto no jogo. O Koffing, né, tinha o símbolo na testa, não era na barriga. E era outro símbolo também. Era o mesmo. Não, mudou o símbolo por algum motivo desses, tipo, da Jinx ter mudado também. Ok. Só que apesar disso, o Pokémon Gold era muito melhor do que o... Sim, sim. O Red. Fora que tinha cores, né? O Red era no Game Boy Color? Não. No Game Boy normal. Ele servia no Game Boy Color, porque dependendo do ambiente que você entrava, trocava cor, só que trocava do cenário inteiro, não tinha detalhes coloridos, tá ligado? Ah, entendi. O Gold já era totalmente feito pro Game Boy Color, podia ser jogado nos outros também, mas... E ó, Pokémon Red, você que tá ouvindo, diferencie Pokémon Red de Pokémon Fire Red, hein? Pokémon Fire Red é tipo, sei lá, uns 20 anos depois, talvez. Não, acho Game Boy Advance, caralho. Tá, uns 10 anos depois. Por aí. E foi o que eu joguei, que eu não joguei, cheguei a jogar esse no primeiro. Você nunca jogou Pokémon sem Running Shoes, cara, você não sabe o que é sofrer. Você não sabe o que é fazer bug pra catar o Mew. Não tinha bikezinha, cara? Tinha, mas era uma bosta também. E outra, até você chegar na bike, você chegava na bike tipo, do meio pro final do jogo, cara. Não, era Vermilion. Não era tanto, assim, era um terço do jogo. Vermilion é... É o terceiro ginásio. Vermilion não é? Claro que é, caralho. Claro que não. O Brock, a Misty e o Tenente Surge. É Vermilion? É. Vermilion não é o... Não é Blaine. Não, é Blaine. Caralho. Lá é Cinnabar Island. É verdade, tá certo. Quem vê pensa, nossa, esse cara é nerd de Pokémon. Faz tanto tempo que eu não jogo Pokémon. Mas era uma foda. Tipo, hoje nos jogos Pokémon, você foi lá, você colocou seu nome, você escolheu seu primeiro Pokémon. Você sai do laboratório, o professor chega, então, aqui estão seus Running Shoes. Corre aí, fela da puta, né? Exatamente. Faz o que não, nem tem mais isso. Nos anos 90 não puderam. Pokémon São Imun não tem nem isso. É só você colocar a pressãozinha no analógico. O que faz sentido. Pois é. Mas antigamente você não tinha tanta memória no cartucho pra isso. Exatamente. Caralho, mas era muito bom. E eu acho que Game Boy resume isso, né? Porque a gente não jogou nada além de Pokémon, praticamente. Sim. Eu só via jogarem. Pegava perua pra ir pra escola na época e tinha um moleque que era tipo o Kiko da turma, assim, que sempre tinha tudo, tá ligado? E ele levava essa porra e ficava, tipo, todo mundo olhava, mas ninguém encostava no na tava porra um soco do... nele, roubava. Não, eu e o Pedro, a gente foi os Kikos por muito tempo. É, mas a gente tinha outros Kikos na escola também, mas sim, basicamente a gente era um deles. Exato. PlayStation. PlayStation me lembra muito Tekken e Ridge Racer, que foram os primeiros jogos. Lembra muito o joguinho do Homem-Aranha. Bloody Roar. Bloody Roar era um jogo de luta legal, mas acho que não marcou, não. Pra mim, marcou bastante. E o Rampage 1. Também não. E Road Rash. Também não. Road Rash me marcou mais no Mega Drive. E Final Fantasy VII. Resident Evil 1. Pra caralho. Crash, Final Fantasy VII. Trilogia Insane. Crash, o Resident Evil. Porra, esse... Cara, Resident Crash Evil nunca foi algo que me pegou muito. Eu gostei pra caralho. Eu joguei o primeiro inteiro. Não, sim, o jogo não é ruim, mas não me prendeu, tá ligado? O único que eu cheguei a zerar, eu lembro que na época eu não tinha o memory card. Tipo, no finzinho do meu Play 1 que eu fui ter a porra do memory card. Então eu passava o dia inteiro tentando zerar pelo menos um dos Crash, tá ligado? E o único que eu zerei foi o 3. Eu só queria falar que o João é muito filho da puta. Por quê? Ele chega no microfone. No outro dia ele não lambeu o microfone. É verdade, mas lambeu quando tava desligado. Cacete, o cara tá pensando que é a pica do alt aí, caramba. Eu ia falar um negócio, mas eu não quero tomar quinta, então vou ficar de boa. Ai, que no PlayStation me lembra bastante Harvest Moon. Harvest Moon. Pra caralho, Harvest Moon, que é o melhor jogo do universo e todo mundo só curte fazendinha feliz porque Harvest Moon existiu. Play 1. Cara, eu lembro que tinha um jogo do Toy Story 2 que você jogava com o Buzz. Cara, que eu achava Toy do Story caralho. 1 eu achava muito zoado. Todos esses jogos da Pixar eu achava uma merda. É. Eu lembro que tinha um que era de carrinho do Toy Story, do Play 1. É o único carro que tem no Toy Story, é aquele verdinho. Tá não, mas eles tinham, era tipo como se fosse um Mario Kart, só que tinha corrida e tinha a batalha dos carrinhos, tá ligado? Mas se vai cenários. Falar de Play 1 e jogo de kart, vamos falar de Crash, cara. Que é puta Crash, de um jogo de kart legal pra caralho. Foda, é, legal, pra caramba. Crash. É o Crash Team Racing, se eu não me engano. Ah, do Crash Bandicoot. É. Ah, tá. Da hora também era o Homem-Aranha que você tacava as teias no cara, aquele jogo do Homem-Aranha era bom. Aquele era da hora, foda. Cara. Pra época, né? Hoje... O que tinha o Venom era legal. O que na abertura aparecia o Venom, assim, todo macabro, assim. Cara, mas se você pegar os jogos do Homem-Aranha e, sei lá, dá uma caçada no YouTube, os jogos do Play 1, você vê o quão bosta eles eram, cara. Mano, eu joguei eles, cara. E eu, tipo, eles eram mesmo. Não, mas você vê que, tipo, você tá numa sala e essa sala, vamos colocar aí, que supostamente tenha 10 metros. Você não vê o fim da sala, cara, porque não renderiza tudo. Não. Mas por isso teve um sucesso fodido no Play 1 também, que foi usado isso como uma feature do jogo pra criar o clima, que é o Silent Hill. É verdade. Silent Hill era da hora. Caralho, é verdade. Eles usaram essa limitação do PlayStation, que não pode renderizar longe, e fizeram a neblina, que virou um staple do Silent Hill até o último. Mentes explodindo agora. Caralho. Mas Silent Hill era da hora. Eu não consegui zerar nenhum, cara. Eu não aguentava. Nem no do PSP. Eu me cagava tudo. E tinha também os King of Fighters, que a gente jogou pra caralho. King of Fighters, isso era da hora. Porra. King of Fighters, pra mim, ditou algo novo de luta, assim. Porque comparado com Street Fighter e com Mortal Kombat, o King of Fighters era muito rápido. Vamos entrar nessa de jogo rápido de luta que a gente destruiu pra caralho mais pra frente. No próximo episódio. Ou não. Sim. Porque... Ou não, porque ainda tem. Ainda tem. Eu lembro que o King of Fighters tinha uns códigos que era muito besta, tá ligado? Tinha os Orochi, tá ligado? Os Orochi, você apertava os 4 botões de cima e cada vez que você apertava aparecia um. Então você aparecia o Yori, né? Orochi, todos, tá ligado? Encapetado ali. Mas era muito bom, porque você tinha a Mai. É, a Mai que era tinha um peito. Tinha King que rasgava a roupa. Tinha King que rasgava a roupa. Não pode nada disso. Pra molecada na adolescência era maravilha. Mas era legal porque, tipo, o Street Fighter tinha um negócio que era muito travado. O fundo era legal, mas era muito travado comparado ao que foi os fundos de tela do King of Fighters. É, os jogos da SNK sempre se preocuparam com isso, com o Fatal Fury tinha muito dessas de paralaxe. Sim. O King of Fighters, o Samurai Showdown tinha. E o cenário atrás ia acontecendo, tá ligado? Falando nisso, vai sair Samurai Showdown pro Play 4. Sim, eu vi. E você, por exemplo, às vezes de um personagem pro outro, o cenário de trás mudava do dia pra noite ou acontecia alguma coisa no fundo. Era muito louco, cara, isso pra época. Da hora que, tipo, jogava muito um jogo no PS1, com meu pai, ele é, tipo, apaixonado por esse jogo. Ele nunca foi tão legal, só que meu pai gostava tanto que eu jogava tanto também, era o Virtual Fight, que é tipo um genérico de não Street Fighter. Não é do Play 1, não. É do Play 1. É do Saturn. É. Isso aí é jogo da SEGA. Nossa, cara. É, caralho. Você vai discutir comigo, cacete? Cara, eu lembro de jogar isso em arcade, mano. Sim, ele saiu pro Saturn e pra arcade, se não me engano. Pra, o concorrente do Virtua Fighter era o Tekken. Um cara pra gente tirar uma dúvida sobre isso, mas a gente esclarece no próximo episódio, é o Perereca. Ele tinha um Saturn. Perereca. Não precisa ir longe, o Marcelo tem. Caramba, velho, que loucura. Porque eu lembro de jogar esse jogo quando eu era novo no Play 1 e quando eu era mais velho, muito no Play 2, que tinha o Virtua Fighter 2, eu acho, ou 3, alguma coisa assim. Ó, o Virtua Fighter lançou para o Saturn. Teve versões para Saturn, para Dreamcast, e depois quando a SEGA faliu, entre aspas assim, ela começou a lançar para outros consoles. Mas agora, o arcade sempre teve, né? Agora, isso agora foi Mind Blood mesmo. E, voltando um pouquinho no SNK, tem um jogo que não envelheceu mal, que tá fantástico até hoje, que é o Metal Slug. Metal Slug. Puta que pariu, caralho. Esse era do canal. Ah, a gente sacaneou o cabecinho uma vez. Não sei, eu já sacaneei ele de tantas formas. Não, mas era o seguinte, a gente foi na casa do amigo nosso comer cachorro quente. Ah. E eu levei o Play 2 na época. Mas já que tá falando Metal Slug, vamos aproveitar. E a gente ficava com a cabecinha, não, espera acabar as vidas. Não acaba a vida nessa porra. E a gente passa e não acaba a vida. Que filha também. Da puta, mano. E ele ficou esperando, tá ligado? Caralho. A gente fechou o jogo, deu tchauzinho pro Hitler. E ele ficou lá, pô, não sei o que. Vem, tá na hora de ir embora, mano, vamos embora. Nossa, que filha da putagem, velho. Mas aí no Play 1 também teve os Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Final Fantasy Tactics, que é fudido pra caralho até hoje. É outro tipo de jogabilidade que eu não gosto. Eu adoro. Da hora é o 7, mano. É Viva Ecologia, mano. Jogo da hora. Cara, o 7 é fantástico. O 7 eu lembro até hoje que eu renomeei o Barrett de Maria. E era muito engraçado você ter um negão da porra com uma metralhadora na mão chamado Maria, tá ligado? Era engraçado. Legal, o Final Fantasy Tactics eu jogo até hoje. Inclusive, eu comprei a versão do Android pra jogar. Só que não pode falar de PlayStation 1 sem falar de Metal Gear Solid, que foi o jogo que me ensinou a falar inglês. Eu nunca fui muito jogar, cara. Eu vi muito o Luciano jogar. Cara, eu amo Metal Gear, então. E o Metal Gear Solid, ele trouxe uma jogabilidade muito da hora, né? Que também não tinha muito essa pegada. Curiosidade, Metal Gear começou em 87 no computador MSX e era pra ser um jogo de ação, de tiro, de matar gente. Tipo, Ai, caralho, Time Crisis, mas a gente já fala. Sim, só que era em terceira pessoa, era pra estar cheio de inimigos, só que por causa também de limitação de hardware, o Hideo Kojênio, resolveu pegar e fazer, não, vamos colocar pouco inimigo e o objetivo é você não deixar eles te verem. E foi aí que saiu a jogabilidade stealth que tem no Metal Gear até hoje. Isso é ótimo. Time Crisis que eu fiz questão de comprar a arminha, né, com o pedal. Cara, só que... O que acontece? Time Crisis, sabe aquele jogo de shopping, de tiro, que tipo a arma dá aquele pá, aquele tranco, fudido? Tinha isso pro Play. Porém, a do Play, eu acho que ela foi feita pra quebrar. Feita pra quebrar e fazer um barulho da porra aquilo lá. Ela fazia um barulho fudido e ela, depois de um tempo que você tá jogando, quebra de tanto coice que a arma dá. Mas tipo, coice, como que ela faz o coice? Ela fala? Faz o blowback da arma, quando o ferrolho puxa pra trás a cada tiro. Que legal. E daí o que acontece? Depois que quebrou, pegamos uma arminha safada. Que eu tenho até hoje, algum canto lá. Não é tosca aquela arminha, né? Não, mas funcionava, né? Ah, funcionava. Mas, tipo, você nem apertava o gatilho direito. O gatilho realmente era um botão que você só pressionava o suficiente de um botão, saca? Você não ia até o fundo que nem um gatilho mesmo, saca? Só que a vantagem é que o pedal também era na coronha da arma, que você apertava um botão pra, como se fosse o pedal. É, mas o Time Crash você também podia pôr pra atirar pra cima e ele funcionar como reload. Não, a questão do reload é outra coisa. O pedal era mais pra se esconder do que o reload. É verdade. Eu não faço a menor ideia, não sei que jogo é. Eu joguei ele bastante era, no chão. Ele era assim, ele tinha um pedal no chão e a arma. Você pisava no pedal, o seu personagem saía de cobertura pra você atirar nos outros. E era tipo primeira pessoa mesmo. É. Você atirava nos locais da tela, quando tava vindo algum tiro muito fudido, você tirava o pé do pedal e ele se escondia de novo pra desviar. Então era bom pra caralho esse jogo. Legal. Já jogou no shopping com as duas armas? Já. Pra caralho. Eu já também, cara. E atirando gangsta mode de lado. Cara, era assim, levantava as duas pra recarregar assim e era muito massa, cara. Era muito massa. Mas deixa eu defender Rampage aqui. Ah, é que eu gostei mais da versão do Nintendinho. A versão do Play 1 não chamou muita atenção. Porra, eu gostava tanto da versão do Play 1, só que eu só joguei na época que a gente tinha um PlayStation. Não joguei mais depois. E eu gosto até hoje. Tipo, pelo menos a minha lembrança dele era muito boa, tá ligado? Você subir, quebrar a janela da casa, no que ele tirava a mão, revelava o que tinha lá. De repente era uma mina tomando banho, ou um velho, ou alguma coisa assim, tá ligado? E aí você dava outro soco e ele pegava a pessoa e comia. Ele pegava a pessoa e comia. E seu objetivo era destruir a cidade antes que o tempo acabasse, tá ligado? E daí você podia, sei lá, chutar carro, você podia fazer uns negócios lá. Caralho, a gente esqueceu de outro Super Nintendo. Qual? Simpsons. O do Bart lá, que ele tem que fazer o dever de casa. É que assim, é um jogo que marcou, só que não era um jogo bom. Não era um jogo bom, mas assim... Ah, divertia, sabe? Não era porra, mais, né? Mais ou menos. Tinha uns negócios muito bizarros, cara. Tinha muito bug. Sim, pra caralho. Agora no Play 1, o que mais que teve? Eu joguei Sin City no Play 1 pra Sin caralho. Sin City. Ô, louco, tinha Sin City? Tinha. Era uma merda jogar naquilo. Não, era da hora, cara. Mano, eu joguei no PC, Sin City. Ah, no PC, né? No controle do Play 1, porra. Eu lembro do Play 1, um jogo que era... O primeiro jogo que eu joguei de primeira pessoa foi o Medal of Honor. Nossa, isso era legal. Bom, cara. Eu joguei... Caralho. Nossa, eu joguei na casa do Luciano, mano. Ele falou, tem um jogo aqui que eu tinha uns videozinhos da acho que era a Primeira ou Segunda Guerra, no começo, uhum, em preto e branco, que te dava um medo da porra. E o jogo inteiro era, tipo, no escuro, e você sempre em stealth que fala, não é? Sim. E, mano, eu lembro que eu jogava aquela porra na casa dele, e eu voltava pra casa traumatizado, velho. Porque, era uma criança de 8, 9 anos, tá ligado? Se não me engano, o produtor desse jogo foi Steven Spielberg, depois do Resgate do Soldado Ryan. Sério? Que loucura. Sério. É, tanto é que o jogo era da DreamWorks, né? Da EA. Assim, da EA. É. Mas acho que aparecia um lance da DreamWorks no começo. Acho que era no Medal of Honor 2. Não sei, não lembro. O 2 é o Underground, também era bom pra caralho. Esse que eu joguei. Você jogava com uma mocinha. Falando em jogo de tiro, assim, tem o 007 lá, o Golden... Ah, mas aí é 64. 64? É. Eu joguei em terceira pessoa do 007, que era bom pra caralho também. Mano. Mas Play 1, Road Rash, porra. Eu joguei mais o Mega. Road Rash era legal pra caralho. Como que era esse Road Rash? Que era de moto, que você ia, era meio que um racha, você tinha que derrubar os caras. E às vezes você tava com um pau, às vezes você tava com uma corrente, tá ligado? Cara, caralho, agora você falou de corrida, me lembrou de um do Super Nintendo que era muito louco, Rock'n'Roll Racing, cara. Pra aposta, o primeiro jogo da Blizzard. Nossa, eu adorava esse jogo, cara. Eu lembro que jogo de corrida, meu tio, ele tinha o volantezinho do Play 1. E aí ele era viciado em jogo de corrida e de avião. Tinha bastante de simulador de avião. Ace Combat, cara. Era bom pra caralho isso. Ace Combat. E ele dava pra jogar no volante, no também. Volante também. Era errado, mas dava. Nossa, mas era muito louco. Era muito louco. Puta que pariu. Eu lembro que depois ele me deu essa porra desse volante, porque eu ganhei meu primeiro Play 1 em 2006, cara. Caralho, e aí, já tava, sei lá, no Play 3, tá ligado? Eu tava no Play 3. E aí meu tio me deu aquela porra daquele volante quando eu ganhei. E eu, puta que pariu, eu agradeço ele até hoje por isso, porque eu quase enfiei aquele cara, volante. Cara, eu também, cara, porque em 2006 eu tinha 5 anos, então... É, o João é a criancinha do grupo, né? Agora, sou jovem. Posso falar uma coisa que eu já falei em algum episódio aí? Final Fantasy VII, a música do Sephiroth me dá angústia, me dá medo. Pra caralho. Que é feito pra isso, na verdade, sim, né? Inclusive a versão do filme, do Advent Children, que é com guitarra, caralho, a orquestra. É fugir. Pior ainda. É pior, cara, é um negócio te deixa aflito, você fica filha da puta. Tem muitas músicas que me causam isso, tá ligado? Eu sou a favor de fazer um episódio só com trilhas sonoras de jogos. Nossa, ia ser bom. Podemos, se não, podemos. Ia ser fodido pra um caralho. Podemos, não vai ser logo em seguida desse, até porque esse vai ser dividido em duas partes que vocês vão estar escutando nesta semana. Semana que vem tem um ao vivo, na próxima semana tem a segunda parte disso. Então, né, acalmem-se. É, lembrando também, o Crash Bandicoot foi criado pela Naughty Dog, que mais pra frente veio a fazer Uncharted... Sim. E Last of Us. Caralho, sabe o que eu lembrei também? Mega Drive? É aquela comic, sei lá o quê. Comic Zone, comic, caralho. Zone. Como que esqueceu desse jogo? Era bom pra um caralho. Que era da Virgin? Não lembro. Não, Earthworm Jim era da Virgin. Earthworm Jim, que a gente não falou também, merece chibatada, que é bom pra caralho. Earthworm Jim, a chibatada dele é ele bater nos outros com ele, né? Sim. E rendeu um desenho também, eu não cheguei a assistir. Eu acho que eu devo ter assistido. Passou alguma coisa. Eu tenho alguma lembrança de eu assistir, mas, né, se eu não tenho tanta lembrança assim, não deve ser bom. mas o Comic Zone era do caralho. Que era um jogo de quebra de quarta parede. Você jogava dentro do quadrinho, cara. Era um artista de quadrinho que foi sugado pra dentro por causa de um vilão que ele criou. Vilão vai controlando o quadrinho enquanto você vai jogando. Ele vai criando os vilões. Cara, pra você ter ideia, pra você ir pra outro cenário, você tem que quebrar aquela barreira que separa um quadrinho do outro, tá ligado? Que foda, mano. E quando você passava de página, ele dava um pulo, assim. Ele agarrava na divisória e pulava pra frente. E às vezes ele pulava do quadrinho de cima pro quadrinho de baixo, tá ligado? E quando você matava os inimigos, voava papel picado pra tudo que é lado. Era bom pra caralho esse jogo. E ele tinha umas armas. Uma arma era um rato. O rato era mais pra pegar coisa em lugar que você não conseguia alcançar. Ah, pra isso que serve o rato? Sim. Inclusive, eu não sei se o primeiro jogo da Blizzard foi o Rock'n'Roll Racing ou se foi Blackthorn, que era bom pra caralho também. Da Blizzard. Blizzard World of Warcraft. É mesmo? É. Oxe. Ah, é mais cabeça explodindo. Caralho, não. Rock'n'Roll Racing eu nunca esperaria que fosse da Blizzard, porra. Eu comentei 5 minutos atrás. Não. É mesmo. Antes. Entendi. Um jogo. O jogo. Que eu não sei se era pra Play 1, mas eu joguei no Play 1, foi o GTA, acho que o 3 ou... O 3, não. Acho. Era o que era do Play 1, não. Do Play 1 é o GTA 1. É o GTA 1, né? Que tinha os carrinhos com Z em cima. Sim, Zaibatsu. Eu achava uma bosta jogar esse tipo de jogo. Eu jogava no PC. Eu jogava porque eu não tinha o que jogar. Mas era meio bosta, né, cara? Era meio bosta, mas eu gostava de pegar as nossas chamas. Você tinha que virar pra esquerda, tá ligado? Era um bagulho muito ruim, cara. O GTA também, que é um negócio que surgiu no bug também, né? Sim, sim. Era pros policiais. Era pra ser um jogo de corrida, que tinha policiais normais, naturais, que corriam atrás de você. Só que a IA deles estava muito zoada, eles começavam a atropelar tudo que via pela frente e falou: mano, isso é muito da hora. É, o policial ia com muita fúria atrás de você, né? Aí eles resolveram mudar o jogo e fazer um... Mas eu achava tão bosta jogar que a jogabilidade dele me irritava muito. Você virar pra esquerda, na verdade você tá indo pra direita. Ah, a jogabilidade era a jogabilidade Resident Evil. Cara, mas Resident Evil era mais legalzinho, por causa que era meio terrorzão. Ah, é o famoso jogabilidade tanque, que você coloca pra esquerda pro seu personagem girar no eixo pra esquerda. Gira no eixo. É a mesma coisa, falando nisso, melhor Resident do mundo, Resident Evil 2. Que é muito do bom. PlayStation 1. Que tem o Leon e a Claire. Remake saindo agora, Play 4, fantástico pra caralho. Apesar que a animação, eu achei que mudaram muitos personagens, porque a animação ficou muito boa. Tem alguns, acho que tem 2 filmes da animação com o Leon e com a Claire no Netflix. Eles mudaram pra realmente fugir daquilo que já foi lançado, sim, né? Eu gosto do filminho que passa no começo do Resident Evil 1, que é muito tosco. Nossa, você sabia? Sabe que foi feito com uma atriz pornô aqui lá, né? Sério? Que da hora, velho. Atriz e ator pornô. Barry, você nunca reparou enquanto... sei lá quem, acho que é a Jill, tá gritando Barry, o jeito que ela grita? Não cheguei. Eu vou tentar achar o áudio e colocar aí. É engraçado por causa das roupas, elas são muito exageradas, é muito bom. É o que é um jogo feito por japoneses pra ser um jogo americano. E é só pegar, tipo, time cop da vida, que a armadura do policial, ninguém usa aquilo, aquelas ombreiras fodidas, aqueles negócios loucos. Sim. No Resident Evil, a Jill usa, que é meio imbecil, mas usa, né? Eu lembro que quando eu falei do jogo do GTA pro Luciano, eu tô falando do Luciano pra caralho, aquele que me apresentou muita coisa. Faz tempo que a gente não ouve falar do Luciano, então. Deve ser porque faz tempo que você não aparece também, né? É, também. Você tretou com o Luciano? Não, cara. Você conversa com ele ainda? Porra, a namorada que ele tá hoje... Ele tá namorando? Tá, ele tá namorando com uma das melhores amigas da Ingrid. Caralho, milagre, velho. Ó, manda esse podcast pra ele, Luciano. Parabéns, velho. Fazer igual o Danilo Gentili. Luciano, a gente quer te ver aqui, hein? Você é aqui. Eu vi quando eu pegar férias, eu chamo ele pra mim pra cá. Daí ele grava com a gente. Porque ele que matou o Eric, né? Vocês lembram disso? Sim, ele tem que ter a... Quem matou o Suede? Puta, quem matou o Odete Reutemann? É só o que ver quem que tá participando mais agora, né? É verdade. E quem puxa o saco dele, né? É tudo aquele negócio. É tudo uma facada nas costas. Pra puxar o tapete. Pois é. É a facada nas costas. E falando em facada nas costas, tem um jogo que me lembra muito do Play 1, que é Theme Hospital. Era um jogo que você construía e administrava um hospital. Esse jogo era muito bom. Que deu de graça pro PC, pela EA Origin. Que porra. Eu peguei, é bom pra caralho, é muito engraçado. Porque era meio um Roller Coaster Tycoon de hospital, né, cara? Sim, você tem que contratar os funcionários, mexer nos salários. Aí tinha umas doenças muito loucas, doença da invisibilidade, doença do cabeção, que o cara explodia a cabeça do cara e inflava de novo. É verdade, cara. Puta, que louco, velho. Então, mas voltando ao que eu tava falando, Luciano. Lucianos, o anos que provém luz. Ele me mostrou o anos que provém luz, caralho. Mas enfim, o anos iluminado, ele... me falou que existia um jogo chamado Driver. Driver, legal, cara. Caralho, porra, e quando Driver. Eu joguei isso, minha mente explodiu. Porque eu não imaginava que tinha então, um jogo que por muito tempo, isso, é que assim, eu fui conhecer os jogos do GTA, aqueles visão de cima, depois de conhecer o GTA... 3. Não, o GTA... Vice City. Isso eu conheci com o Luciano. Então, eu conheci antes o Vice City, antes de saber que aqueles vistos de cima era GTA também. Não, eu joguei muitos GTAs anteriores, antes de sair os do Play 2. Então, tanto que quando eu vi que ia sair o 3 em 3D, eu fiquei maluco. Então, mas tanto que eu pensava que o Driver era um antecessor ao GTA. E detalhe, o Driver é um jogo que muita gente não chegou a jogar, porque tem o tutorial mais filha da puta do universo. Que você... Se você não termina o tutorial, você não começa o jogo. Você tem... Tá numa garagem de shopping. É o que virou moda hoje, né? Mas não, porque esse é muito pior. Mas quase todo jogo hoje você tem que fazer o tutorial pra jogar. Mas você não tem como falhar o tutorial. O do Driver você tinha 60 segundos pra fazer todas as manobras que tinha numa lista e era impossível fazer isso. Eu lembro que eu só jogava no começo. É, eu não cheguei a passar daquela porra, então eu não cheguei a jogar. Agora, a gente falou de jogos da Disney lá atrás, no Super Nintendo. Hércules. Ah, aí no Play 1 os jogos da Disney começaram a ficar merda. Porra, o Hércules eu achava muito bom, cara. Eu gostava do Hércules, gostava do Tarzan. Tarzan não chega a jogar. Que era de lado também. Não, Tarzan a gente... Tarzan, não teve. Você começava com ele pequenininho. Era igual o do filme. Começava com ele pequenininho, aí chegava nas fases dele adulto, era tipo, bem mais estreito. Pode crer. Mas o Hércules eu gostava muito, mano, cara. Tinha do Tigrão, velho. Eu lembro de jogar o jogo do Tigrão por causa do filme do Tigrão, não sei essa porra, e era a mesma coisa. Achei que era por causa da banda lá. Do bonde, né? Do bonde Tigrão. Ia ter um jogo do PlayStation. Aí, tinha um jogo que o Rafael curtia muito no Play 1, que vai sair pro Play 4 agora, que é o Spyro the Dragon. Eu não curtia. Você curtia sim, filha da puta. Eu não curtia. Que é estilo um Crash de dragão, não é? Deixa eu trazer uma treta aqui de anos atrás. Eu nunca gostei daquele jogo. Eu comprei, vocês me deram uma febre do caralho, você e o Marcelo Nelson. A gente deu febre. O Marcelo se apaixonou por aquela porra daquele jogo. A gente deu febre no Croc. O Croc era um lixo. Não, o Spyro também. Não, o Spyro era bom. Esse cara, o dragãozinho roxo, o dragãozinho roxo. Eu lembro dessa porra. O Marcelo com o Nelson, nossa senhora. Só que o Marcelo se apaixonou por aquela porra depois e não parava de jogar aquela merda. Não, o Spyro era legal. Eu te dei febre pra caralho por causa do Croc, que era uma merda. O Croc eu realmente não lembro como é, então deve ser realmente. É um jacaré verde horroroso. O Spyro eu lembro como é, mas não desce também. Então, vai sair agora uma versão nova, inclusive a versão de colecionador dele vem com uma estátua dele grande pra caralho. Vocês jogaram do Play 1, na verdade são dois jogos. Do Star Wars, que um era só com o Obi-Wan. Não. E o outro era com... Você podia começar já com o Mace Windu e o Qui-Gon. Ah, o Phantom Menace. Porra, é um jogo muito ruim, cara. Eu não lembro. Esse não, eu gostava de jogar. É ruim. Não, então, no Play 1 não saiu jogo bom do Star Wars. No Super Nintendo, teve Super Star Wars que era bom pra caralho, só que era difícil, que era um cacete. No Play 1, saiu Masters of Terrascase, cara, que era um jogo de luta do Star Wars horroroso. Ai, caralho, eu gostava. Eu gostava. Porra, era uma merda aquele jogo. Porque tinha a suposta mulher do Luke, Mara Jade. É, Mara Jade, que é canônico nos livros. Sim. Aqui a Disney já falou que não é mais. Exato. Mas a Mara Jade, cara... Eu ficava, que porra que é essa mina aí de sabre de luz? Quem, desde quando mulher pode usar sabre de luz? E olha onde estamos. Não é Saiyajin, caralho. Jedi tinha. Não, mas você não conhecia. Aí é que tá. Porque você conhecia Star Wars 4, 5, 6. Não tinha saído 1, 2 e 3 ainda. Foi antes de 1, 2 e 3. E tipo, você ficava... Porra, mulher usando sabre de luz? Hoje é legal pra caralho a Rey usando sabre de luz. Não, mas mesmo, como as coisas mudam. Mesmo nos episódios 1, 2 e 3 tinham várias Jedis. Quais? Só não eram principais, mas tinha uma daquelas mulheres com tentáculo na cabeça, coisa. Pode querer, depois você até no Clone Wars teve a menininha lá. Sim, tem ela. Mas assim, não procure meus tweets antigos, ok? Eu já verifiquei os meus, não tem nada de errado lá. Puta, pior que eu tenho muito tweet, eu não consigo verificar. Faz igual a Azaghal e contrata um hacker. Ah, verdade. Aí dá certo. Nossa, um hacker entrou e invadiu minha conta, deletou todo o tweet que pode me queimar. Caralho, tomando no cu. Vocês jogaram um jogo da Múmia do Play 1? Caralho, não estamos falando todo o jogo, estamos falando dos que marcaram, não essas bosta, cara. É, pra mim marcaram só os bosta mesmo. Foi isso que eu consegui achar depois de 2006, tá ligado? É nóis, Alves. Rampage 2, você teve o ratão. Mas não, o ratão não sempre teve, caralho. Não, era o lagarto, o gorila e o lobo. O lobo, tá certo, tá certo. No Play 1 eu gostava muito de jogar joguinho de luta com o meu irmão, porque a gente brigava e saia na porrada. Eu jogava o Marvel vs. Capcom. Capcom, que aí eu conheci o Street Fighter através do Marvel vs. Capcom. O Marvel vs. Capcom não me marcou no Play 1, marcou só mais pra, no arcade na mesma época, porque você tinha, você podia trocar de personagem, era bom pra caralho. Eu lembro da seguinte cena, porra. O Marcelo jogando Marvel vs. Capcom, Marcelo é meu irmão meio do Pedro, no shopping, lá em São José dos Campos. Tipo, tinha um monte de gente em volta dele, chegou um maluco sem pedir, colocou a ficha e começou a jogar contra o Marcelo. Sempre tinha isso, roubar o jogo do outro. O Marcelo deu pau no maluco, o maluco vazou, o Marcelo continuou jogando, tá ligado? Você falou de jogo de luta mais rápido e Street Fighter não se encaixava, saiu Street Fighter Alpha pro Play 1. Ei, que era que bom pra turbo um da caralho. Vida. Não, o Turbo tem desde o Super Street Fighter 2 do Super Nintendo. No Alpha era aquele lá que eles são mais novinhos, que a história passa antes. Ah, não, é bom. Esse é bom, bom pra caralho esse jogo. Que o Ken tem o cabelo compridaço, né? Pode crer. Que tinha um modo lá de você lutar Ryu e Ken contra o Bison ao mesmo tempo. Sim, sim, caralho. Esses jogos eram fantásticos de verdade. E falando nisso, detalhezinho, um jogo que marcou no Super Nintendo foi Killer Instinct. Nunca me pegou muito. Me marcou porque um amigo meu, Catatal, tinha a versão original, cartucho preto, que vinha com o CD da trilha sonora feito pelas Spice Girls. Eu gostava muito dos cenários, eu achava os cenários muito bonitos. Sim, mas o jogo em si era meio merda. Então, se refletia tudo no chão. Então, o jogo nunca me pegou muito, porque era muito lento, perto, né, até do Street Fighter, Mortal Kombat, era muito lento. Sim. E logo, jogo de luta, pra mim, tinha que ser frenético. O próprio Blood Roar me pegou, porque era um jogo rápido também, né? E tinha a questão de transformar em monstro no meio do jogo. Qual era aquele jogo que tinha, que era meio que de samurai, que você podia pegar a distância, os dois iam um pra cima do outro, ficar espalhado? Bushido Blade, caralho, que jogo fantástico. Bushido porque Blade. Porque era um jogo realista. Todos eles tinham algum tipo de arma, ou de corte, ou de fogo. Se pegou um em alguma área vital do seu corpo, finado, perdeu exatamente, a luta. Exatamente, cara. Se pegou no teu braço, você não usa aquele braço. Que da hora, cara. Era muito foda esse jogo. Infelizmente, só saiu dois pro Play 1. Aí depois, imagina um pro Play 4, essa porra, hein? Aí eu comprava. Porra. Facilmente. Agora acho que finalizou. Agora acho que sim. Acho que acabou. Pasado tanto tiempo junto a ti, princesa. Ya no recordaba tu ternura cuando besas. Quiero que me cuentes todo lo que... Infelizmente, chegamos ao fim da parte 1. Da parte 1. Por enquanto. Você que está ouvindo, a gente foi até Play 1. Semana que vem, não. Na próxima, vamos de Nintendo 64 a pra frente. PC. A PC, assim, a Play 4. A Play 4 o PC tá sempre na nossa vida e a gente vai falar no final. Exatamente. Então, vamos... Sim, vamos fazer seguido uma parte do outro, porque, né, fica incompleto. Só falar da metade daqui a um ano fazer uma segunda parte. É, vai ser uma bosta, né? Fica esquisito. Daí, pô, já saiu o jogo pra caralho pra Play 4, a gente não comprou metade. Então, vamos aproveitar enquanto, né... E vai que até lá eu já terminei o bom da guerra, né? É, exatamente. Exatamente. Que já tá entrando na minha lista também. Um puta jogo fudido. É, você tem que terminar até semana que vem, que a gente vai gravar o próximo. Ó, falando nisso, escutem Locomocast 3, Ricardo Juarez, que ele tava com uma dublagem que ia cair o cu da bunda nesse jogo. Ricardo Juarez, a mão da porra. Pra caralho. Enfim, se você quiser mandar um e-mail pra gente, falando o que você achou desse episódio, ou de outros episódios, ou até participar da promoção do Supla, envie para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Alvin. contato@locomotiva26.com.br. Aleluia, aê, amém. Eu não vou falar igual esse retardado. contato@locomotiva26.com.br. João tá Locomotiva é meu pastor, nada me faltará. E nunca atrasará. Ele está no meio de nós. Hosana nas alturas. Derrama, Senhor, derrama. Caralho, eu vou fazer um jogo que é uma moça chamada Rosana que fica voando e matando todo mundo alto. É uma boa. Eu vou fazer um jogo chamado A Minha Alegria e o jogo começa e ele acaba. Só que ela só fica nas alturas quando ela fuma um. E aguardem o lançamento do novo podcast Locomotiva Super Positivo. Aquele podcast que fala de autoestima e HIV, ok? Falou, gente. É nóis. Tchau. Beijo. Para padrino, avíselo, Pete, que não seria sua pareja, nem aunque estuvieses borracha de vino. Por isso te pido que cojas la puerta e não vuelvas nem para pedirnos dinheiro. Seré yo el primero en abrirte tu culo con mi llave de fontanero. Ábreme el culo, yo te abro la sien, como hice con tu seta, pa' hacer un sostén pa' mi mujer, o sea, bitch. Cierra la boca, deja de escupir. Nuestra aventura no llega a su fin. Ese niño está a punto de salir. Y juro, por el reino champiñón, que yo seré el padre. Ok, bitch. Es imposible que estés a tu hijo porque la princesa me quiere. No te quiere a ti, quiere tus monedas. Lo siento si esto te hiere. No te soporto y no vas a hacer que me rinda, porque lucho por amor. Tú lucha por todo el amor que tú quieras. El padre de ese niño seré yo. Chicos, chicos, estoy a punto de dar a luz. ¿Cómo ahí que vuelve un negocio? Extras. Oh, estas. Extra. Tem um robô na coca. Ó, oh, estrelinha. Não, esse aí, por enquanto, não, eu posso ler uma passagem da Bíblia pra influenciar o pessoal a... Pode, peraí, deixa eu só PicPay. Deixa eu só achar o PicPay aí, a gente volta. Eu falo, mas antes o Álvaro quer dar uma palavrinha, tá ligado? Uma passagem da Bíblia, Deus não existe. É sério, pior, tem uma passagem da Bíblia que tá escrito, Deus não existe. Ué. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Porque é engraçado, porque não tem nada a ver. Só que se você tirar de contexto, é isso. Tá. Ok. Peraí. Eu fico triste que na barrinha do meu celular o aviãozinho não tá na direção da bateria. Pra hora que for 9:11 eu tirar um print e mandar num grupo. Ai, ai. Eu vou trocar algumas palavras aqui. Caralho, a internet não vai rolar. Se todos os dias uma casa do tesouro. Procura aí, PicPay, assinatura, locomotiva 26. Achou, tá. Quer ler o C? Né. Passa pra ele. Peraí, o Lazarento. Eu acho que é o... É o nosso participante básico. Ele é bem básico mesmo. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó. Três, a dois. Partir de agora, conta estrelinha. Ok. Porra, o cara... Tá... Ah, mas como assim devia? Já tá gravando. O que você tava vendo lá, ô? É uma versão do filme pornô do Your Name, sabe aquele filme japonês muito sei, top eu lá? Já me senti totalmente ofendido por assistir um pornô dele, cara. Aí é uma versão pornô com bondage, né? Aqueles amarrados, tá ligado? Sei. Aí tinha um link em cima. Só que você abriu o link e passava naquele site pornô que fica pipocando e baixando vírus do PC. Ah, você abriu o link e a Zelda. Você não abria não, já que é um pornô? Nossa senhora, eu senti a presença do Swed. Seu adorado Suede. O João é muito puxa-saco do Suede, né, cara? É um pouquinho. Não é. Você é pra caralho, mano. Você é pra caralho. Não cara. É, sabe o que eu falo? Eu falo assim pro Flot. Você acha ele injustiçado? Não, é que eu tenho medo dele ficar triste. Aí eu faço contraponto. Dele, a vida dele já é triste, cara. Você não vai fazer nada pior, cara. É, tipo, se vocês estão falando mal, eu faço contraponto ali pra, sei lá, ele não fica na bad, sabe? Tá que pariu. Tá bom, pelo menos no trampo. Você não tá no cast. Você não tá no cast. Você falou que não ia participar, tio. Fica aí. Ó, vocês têm que dar mais dinheiro pra gente expandir o estúdio e caber mais gente gravando. Exatamente, porque sim. Agora a gente tem 5 microfones, mas não tem espaço pra colocar mais um. É, se der certo, dá pra arrumar ali. A gente tenta, mas falta mobília. O Alt tá no chão e na altura que ele tá parecendo o demônio do desenho do Desencanto. Tá parecendo o demônio da garoa. É mesmo, verdade, pior que tá mesmo. Demônio da garoa. Ok. Demônio da... Tá certo, né? Esse cast vai ter espirro e tosse pra caralho e não, pigarro. Vamos deixar a palavra do dia, então, no extra. Que assim a gente sabe se a pessoa ouviu até o final. Pode ser. A palavra do dia é... Vamos explicar como funciona a palavra do dia. O que acontece? Nós gostaríamos de saber quem dos nossos ouvintes realmente escuta o podcast. E quando escuta também, né? Exatamente. E pra isso, a gente consegue mensurar... A gente tem as seguintes medidas. Quantas pessoas baixam, isso é uma coisa. Porém, a gente tem a pesquisa qualitativa, que são com menos pessoas e pessoas mais próximas, que é o grupo do WhatsApp, que você pode fazer parte também, caso você não faça. Pessoas do grupo do WhatsApp. A palavra do dia é estrogonofe. Estrogonofe, ok? Caso você escute essa palavra agora no fim do cast, envie a palavra estrogonofe no grupo do WhatsApp sem falar absolutamente mais nada. Não comente o estrogonofe dos outros. Igual o Léo tá fazendo. Igual o Léo tá fazendo, né? E é isso. Só joga estrogonofe. Se alguém perguntar, você, sei lá, dá uma desculpa e fala, eu gosto dessa comida. Mandei errado. Nem fala nada. Nem fala nada. É, deixa no vácuo. Ou nem fala nada, né? Ah, puta, era pra mandar no grupo da família. Uhum. A mãe tava perguntando o que quer comer, sabe? Beleza? Estrogonofe, pra você que chegou até aqui. Isso a gente vai saber quem, né? Quem escuta até o final do podcast.